0, Upper Zulu 10, Taubaté, saída Dael, transição Motiva. Transponder 5040, pista 10, primeira curva direita, controle 1193, azul 2719. Controle 119-35, azul 2719. 119-35, graça, azul 2719. Azul 2719, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gente, azul 2719. Visual, com final do 97, possível ingresso. Autorizado, sinal, sede, reporte na curta, por favor, papa, extra para mais. Reportará na curta, na curta final, é de papa mais, que dá 197. Extra Papa Mike avistado, pulverizada, pista na 7, 21, 90 graus, 1 da noite. Curva Mike, sim. Pulverizada na 1 da 7, curva Mike na curta final. Bom dia, Paulo Salvador. Voo 739 em sinal. Voo 739, bom dia. Continua a aproximação e palma que leve realizando pouso na pista na 0, não interfere com a aproximação. Pode autorização de pouso. Aguardando autorização, voo. Tá bom, Delta Mike Solo 15, confio a parte. Opa, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Coordenador do aviador e combustível, livre baixo parcial. Voo 1739, sala 1, 2-1, 139, livrando aqui, estou bacana. Bom dia. Voo no 739, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 739. Autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 1739. Obrigado, bom dia, até amanhã. Salvador, 731 aviões, estava bem, portão 5, puxa e desce a cara. 1191, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Puxa também, se abordar, 391. Bom dia. Ingresso final no 7, reporte 5 milhas fora. Maravilha, reporte 5 milhas fora, vai aqui, Juliette. Juliette. Sim. Salvador, azul 2719, posição 3, está pronto para o pushback na mão. Azul 2719, aguarde para o push. Entendo a posição azul 2719. Tá. Tá 3. Coro 91, tá. Visual Coro 9 da Gol, agora em fazendo 4, tá livre. Push, tá? Então 3191 na firma, livre o push. Reporte para o táxi. Push também, chama o táxi, 3191. U 2719, livre pushback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback de acionamento azul 2719. Bom dia, continua aproximação, informa o tráfego, Bravo Eco 58, final pistola 7, mais esférica aproximação. Gente. Mike Eco, Juliette, pouso autorizado, pistola 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós. Gente, autorizado, pouso, repassará no solo, Mike Eco, Juliette. Autorizado, reporta livrando. Tudo bom? 2719 para o táxi, 105 a bordo, alterna Ribeirão Preto, com 4 horas e 30 de autonomia. Azul 2719, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 e a Taxway Índia, quando pronto, chame 2118, decimal 95, ajuste 1019. Altímetro 1019, ligue táxi, ponto espera, torre 118, decimal 95, 2719, um bom dia. Boa viagem. Salvador, é o 391, pronto para o ataque, 3 horas e 28, até lá Guarulhos. Aguarde para o POB. Fábio, 3191, confirmando, 196 a bordo, Altera Guarulhos, autonomia 0328, correto? Então 3191, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via PAC 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1019. Segue como número 2 do ponto de espera. 109, parte 1, Índia, ponto de espera 18, 9502, 3, 19. Solos 27, livre à direita, ano 211. Mais ou não? Bola direto, até a próxima. Azul 2719, tá pronto, pode esperar. A Lima tem pista no 0279. Azul 2719, tá no ponto de espera. Pista 10. 2719, autoriza o galinheiro decolar, pista no 0, vento no 4, 0 graus, com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, azul 2719. Bom dia, 3191 da Sampa de Cara, pronto. 3191, muito bom dia, mantenha o ponto de espera e aguarde. A Sampa de Cara aguarde, 3191. Ali, mantém pista no 0, prepara para decolagem imediata, 5 autorizado. E mantenha no 0, 3191. Dia final da 10. Olá, 62, muito bom dia, eu continuei a aproximação, aguardo na autorização de pouso. Informo a Airbus da Talinha para decolagem. Sim, precisava no final de 7 milhas agora. Bem, se reporte marcador está. Você. 2719, decolou agora aos 29, controle 119.35. Controle 119.35, azul 2719. Tá 3091, livre decolagem pista no 0, vento 1, 0 graus, 11 9. Livre decolagem no 0, 3091. Polono 62, Delta de 190 graus com 11 nós, tem livre pouso de pista na zero. Livre pouso, cabeceira na zero, Polono 62. T3191, decolou 31, controle 119, destino 35. Pra vocês, 5 horas. Alô, 62 no sala aos 32, livre direito, era 219. Direita 219, boa, 62. O 1162, autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, 1162. Para quantas pessoas? Autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Up Azulu 10 até Taubaté, nível 340, saída da El, Leda, transição Motiva, decola na pista 10, primeira curva à direita, transponder 5057, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 340, conforme o plano de voo, Azulu 10 até Taubaté. Saída é da Elle da Monte, para decolagem da 10, primeira curva direita. O controle, o transponder 5057, controle 1935. 3895, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Solo Salvador, bom dia, aqui o American 229. American 229, Solo Salvador, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando a autorização de reboque do portão 11 até a posição remota 3, posição 1. E América? Posição 11 até o pátio de número 3, posição 1. América, autorizado reboque, pátio 1, remota, posição 1-1 para o pátio 3. Afirmativo, iniciando até o pátio 3, posição 1, obrigado. Vai escutar? Pode ser na 62, tá na escuta. Baixado e travado? vai estar travado, LX Aman vai estar travado e estabilizado visual. Tem livre pouso pista na 0020 graus com 10 nós. Está autorizado uma coroa do Xanel 620010. Bolo 790, informação em curso. Oscar, o helicóptero. Agora. Posicionei 6200, mantém a posição devido à aeronave reboque para ingresso no parte 3. A posição, sentido reboque da América, 6200. Como Salvador, aqui é o American 229, podemos prosseguir o reboque? América 229, afirmo, autorizado, ingresso no parte 3. Afirmativo. Quatro zero oito dois, no solo, acho 42, livre à direita, no 211. Direita 211, azul 4082. 082. Azul 4082, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4082. M2200, após o ingresso do reboque da aeronave da América no Part 3, autorizado Juliette, portão 08. Após a passagem do reporte da América, está autorizado via Part 408, 6200. Torre Azul 5048, muito bom dia. Bom dia, 5048. Tem livre pouso pistola 0, vento no 20 graus com 10 nós. Livre pouso no 0, Azul 5048. Azul 4082, autorizado Juliette, portão 03. Juliette pro 03, 4082. Livre, pushback, acionamento, reporte, pronto para o táxi. Ok, autorizado, reportar para o táxi, 3895. Gol no 556, informação em curso, Oscar, aguarde para a cópia, número 3. Ok, você nos escuta no 556. Romeu Golf, pronto, cópia. Autorizado, voo local a 500 pés, decola do com Puruaçu, RMA, em coordenação com a torre, transponder 0130, frequência do controle 119 decimal 35. Afirmo, 0130, Papa Romeu, até Romeu Golf. Salvador, bom dia, Azul 548. Azul 5048, autorizado Alfa, quilo para o pátio 3. Previsto 2 Lima. Ok, poderia confirmar, Alfa, quilo, pátio 3? Alfa, quilo, pátio 3, posição prevista 2 Lima. 2 Lima, obrigado. Papa Romeu, até o meu Golf, autorizado no local a 500 pés. Decola com Proaçu, Litoral Sul, transponder 0130, frequência do controle 19.35, decola em coordenação com a torre. Salvador, Papa Romeu, Golf, chame o solo, por gentileza, no 219. O Saulo está pedindo que você entre em contato com ele, por gentileza. Vou chamar o Saulo. 065, frequência do controle 119.35. 370, recife, Zulu 97, com caráter 05065, 1935, novo controle. 1790, com treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Já está pronto no 9, puxa acionamento. Solo Salvador, aqui é o American 209, informo o fim do reboque, bom dia e obrigado. Gente. Abriu o 790, puxa livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre chamatório. Papa Romeu, até o meu gol, fico sem atualização. Autorizado a decolar. Hotel Romeu Golf, 500 pés, transponder 0130, controle 119.35, transponder 0130, corrigir. 0130, autorizado de 0130, 119.35, após o hotel Romeu Golf, confirma o PLB? Confirma. Hotel Romeu Golf, para decolagem, chame torre 118, decimal 95. Para 2195 para o táxi, o PLB 199, autonomia 0337, alternativa é convite. Bom dia, Tana, meu Golf, está na nossa secretária, chama para decolagem. Então, meu Golf, desconhece o tráfego reportado no setor, reporte para o cruzamento 2-0-0-2-8. Reportará a linha de decolagem, reportará para o cruzamento do hotel Romeu Golf. 1-5-5-6, né, depois? 1-5-5-6, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 360, saída da El Leda Irumi. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5061, frequência do controle 119.35. Autorizado no 360 para o galeão da El Leda Irumi, a saída da coluna 10 com curva direita, transponder 5061 e o controle 1935, o 1556. 1556, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigado. Autoriza o cruzamento? Eu ainda não tenho contato visual com a sua aeronave, confirma a sua posição. Estou dando o seguimento da final. Gente, agora sim tenho contato, está autorizado o cruzamento da 1028, reporte eixo livre. Reportará no setor sul, se autorizado, o hotel Romeu Golf vai executar o cruzamento na vertical da pista, senhor. Gente. Golfo prossegue litoral sul, controle 11935, bom voo. 12935 após o hotel Romeu Golfo, já com a moça. Hotel Romeu Golfo é 11935, 1935, ciente, hotel Romeu Golfo. Com 3 horas e 40. Voo 1790, autorizado. Taxi para o ponto de espera, pista 10, via Pati 1, táxi em Índia. Quando pronto, chame Torre 118-195, ajuste 1018. Pati Índia, ponto 1095, bom dia. 556 na posição 4 para o pushback acionamento. Voo 1556, em coordenação com a equipe do solo, após passagem do tráfego. Boeing 737 na companhia. Tem livre o pushback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Quer passar a passagem de tráfego da companhia, autorizado, vai chamar, 1556. 95, bom dia, todos alinhados, decolar a pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 11-9. Alinha de volta, 3-2-4-5. Zero, próximo ponto, zero, pronto. Ali mantenha no 0, 1790. Alemão Zero Grau. Tá 3895, decolou 56, controle 119, decimal 3. 1935, obrigado. Livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 99. Iniciando, 790. No 556 com 122 a bordo, autonomia 3 horas e 5 alternado com o fim. 935. 935, pode ser. Bando pronto, chame torre 118, decimal 95. Ajuste 1018. Tem comigo 18 listaques de ainda até o ponto de espera número 0 com 295 a torre 1 no 556. Azul 4144, informação em curso, Oscar. Não, na verdade tem 1-2. Pronto, cópia. Na frente da Oscar, pronto, cópia, confirma. Azul 4144, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 360. Decolada pista 1-0, primeira curva à direita, saída Abo Elefa, transponder 5105, frequência do controle 119, decimal 35. 360 com fins, pista 10, curva à direita, Abo Elefa, 5105, transponder e controle 1935. Confirme, transponde azul 4144. 5105. Azul 4144, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar, obrigado. 64, pronto, Costa. Ouviu? Borrou 864, está pronto, Costa. Chamou? Deixa eu só um minuto para comprar o Chanel. O 1864. Salvador, Oceania 213, boa tarde. 213, número 24, prepara a saída da Eulê de Zumi. Da Eulê de Zumi, obrigado, nossa chamada. 184, 1864, agora sim, prosco a tudo. Rota, plano de voo, nível 350. Eu coloco pistão 0, primeira curva esquerda, desvio de saída Buca, transição Caju. Transponder 5113, controle em 119, decimal 35, ou 1864. 143350, Marcelo, decola 10, curva esquerda, Buca, Caju, 5113, decimal 35. Correto, planejamento, chama para o Bush 02. Chama lá. Chama 6213, transporte. Xenia 213, autorizado Serra Bravo Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360, colo 0, primeira curva direita, desvio de saída da Euleda Irumi. Transponder 5074, controle 119, decimal 35, Xenia 6213. Autorizado para o Galeão, nível 360, rota conforme o plano de voo, levanta fecho no 0, primeira curva direita, saída da Euleda Irumi. Responde a 5074 e o controle está em 119.35 do F. Oxanel 6213. Oxanel 6213, Lima 3, contingimento correto, reporta pronto, acionar a posição 08. Confirma 08, obrigado. Tem livre pouso pista no 7, vento 1, 1, 0 graus, 9, 9. Pouso autorizado no 7, obtenção. Oi Salvador, boa tarde. Azul 4076 estabilizou ILS, contato ISO. 4076, altímetro marca 1018, vento 190 graus com 99, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso para o azul 4076. O Bravo Vitor Tango no solo 09, estaciona a frequência livre.